talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Opa, sejam muito bem-vindos! Mais um Central da Biografia, muito prazer, eu sou o locutor Edgar de Souza, o responsável por apresentar o Central da Biografia. Para você que está acompanhando a gente, o nosso melhor muito obrigado e claro, desejamos a você um ótimo programa, um ótimo Central da Biografia. Hoje nós estaremos destacando o grande Guilherme Arantes, a fera da MPB. Falando um pouquinho de Guilherme Arantes, a gente destaca que o paulistano Guilherme Arantes nasceu em 28/7/1953. Ele é filho do médico formado pela USP, Dr. Gelson Lima Arantes, e Hebe Planet Martuscelli, bibliotecária e professora de línguas. Ele tem duas irmãs, Ana Cristina, é professora universitária, e Heloísa, é formada em medicina. Falando um pouquinho de sua vida pessoal, Guilherme Arantes passou por 3 casamentos. Do relacionamento com a arquiteta paulista Márcia, nasceu Marieta. Do casamento com Luísa, ex-integrante do grupo Gangue 90 e Absurdete, nasceram os filhos Gabriel, Pedro e Tiago. Em 1996, conheceu Cláudia Engelmann, com quem teve a segunda menina, Paola. Central da Biografia hoje é com Guilherme Arantes. Apresentação, Edgar de Souza. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascatas, ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra. Terra, planeta, água.

passar. Boca fechada, não entra besouro. Macaco que muito pula, quer dançar. Tá na cama, quero ver o guerreiro na hora do lobo. Vivendo e aprendendo a jogar, vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo jogar. De volta com você, Central da Biografia com Guilherme Arantes, destacando que aos 5 anos Guilherme Arantes já tocava cavaquinho. Foi muito influenciado pelo pai, que gostava muito de música, comprava discos e apreciava músicos regionais, como Paulo Vanzolini. Ele aprendeu piano com 6 anos de idade. E já na adolescência, integrou o grupo Os Polissonantes, que tinha como baixista o ator Cadu Moliterno. Mas o primeiro trabalho profissional com registro em disco e shows foi o Moto Perpétuo. Isso aconteceu em 74. Um único LP, um long play, foi lançado pela gravadora Continental, produzido pelo jornalista Moraci Duval, Ex-Última Hora, e que lançou o grupo Secos e Molhados. O show de estreia do Moto Perpétuo foi no Teatro 13 de Maio, em São Paulo, no mês de novembro. E depois o grupo foi desfeito, já que Guilherme desejava fazer um trabalho mais ligado à música popular. Guilherme Arantes também trabalhou com a produção de jingles e vinhetas para os estúdios Pauta e vice-versa. A arquitetura chegou a empolgar Guilherme Arantes durante um tempo, mas acabou por abandonar o curso em 75, trancando a matrícula na FAO de São Paulo para se dedicar à música. Fala em música, vamos com música. Guilherme Arantes hoje no Central da Biografia. Apresentação Edgar de Souza. Só você pra dar a minha vida a direção, o tom, a cor me fez voltar a ver a luz. Deserto a me guiar, farol no mar da incerteza. Um dia um adeus e eu indo embora. Quanta loucura por tão pouca aventura. Agora entendo que andei perdido. O que é que eu faço pra você me perdoar? Ah, que bom seria se eu pudesse te abraçar, beijar, sentir como a primeira vez. O carinho que você merece ter, e eu sei te amar como ninguém mais, ninguém mais, como ninguém jamais te amou, ninguém jamais te amou, te amou. Você tom, a cor, me fez voltar a ver a luz, estrela no deserto a me guiar, farol no mar da incerteza, um dia um adeus e eu indo embora. Agora entendo que andei perdido. O que é que eu faço pra você me perdoar? Ah, que bom seria se eu pudesse te abraçar, beijar, sentir como a primeira vez, te dar o carinho que você merece ter, e eu sei te amar como ninguém mais, ninguém mais, como ninguém jamais te amou. Te amou ninguém mais, como ninguém jamais te amou, ninguém jamais te amou como eu. Apresentação Edgar de Souza. Você está ouvindo a Osíria Central da Biografia. Quero o sol ao despertar, brincando com a brisa, por entre as plantas da varanda em nossa casa. Eu quero amar. Cheia, você mostrou pra mim onde encontrar assim mais de um milhão de motivos pra sonhar. Enfim, e é tão gostoso ter os pés no chão. Whoa! mesma alegria. De novo, mais uma vez, amor, te abraçar de verdade. Há sempre um Central da Biografia. A cada acorde tocado na minha história, compassos da minha vida, escrita pelos seus versos, em sua voz. Quando eu ouvi cantando estilo e precisão, cheguei mais perto pra prestar mais atenção. Tão jovem, tão estranha, estranha sensação. Me invadiu uma febre, exposto à multidão. Vi cada sobre a paixão, torci pra que bastasse, que fosse só impressão. Mas seus dedos sob o teclado vinham ferir minha dor. A cada acorde tocado na minha história, compassos da minha vida, escrita pelos seus versos, em sua voz. Como se ela soubesse de tudo que sofri, ela me olhou como se eu não estivesse ali, desfiando os meus segredos sobre o teclado. Vinham ferir minha dor. A cada acorde tocado na minha história, compassos da minha vida, escrita pelos seus versos. Estamos de volta com Guilherme Arantes no Central da Biografia. Como vai você? Tudo bem? Olha, a carreira solo deu início a partir então de 1975, quando apresentou uma fita com suas músicas em várias gravadoras. Em 76, surgiu o convite da Som Livre, que se interessou especificamente por Meu Mundo e Nada Mais, que tinham lançado na novela Anjo Mal, como tema do personagem Nice, vivida pela atriz Suzana Vieira. Guilherme Arantes passou a ser transformado numa espécie de ídolo nacional pelo rádio e também pela TV. Após a gravação de um compacto com a música tema da novela, a balada estourou nas paradas de sucesso de todo o Brasil e veio o primeiro LP. O jovem cantor e compositor tinha 23 anos, mas as músicas do disco tinham sido compostas em sua adolescência. A Cidade Neblina, por exemplo, foi composta com 17 anos. Do mesmo disco, estourou no rádio Descer a Serra e Cuide-se Bem, da novela Duas Vidas. Além da Som Livre, passou pelas gravadoras WEA, CBS, Sony, Emai Odeon e Play Art. Chegamos ao final da primeira parte do Central da Biografia de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta com mais meia hora do inesquecível Guilherme Arantes. Você está ouvindo Central da Biografia. Estamos de volta! É o Central da Biografia hoje, uma delícia de Central da Biografia com Guilherme Arantes. Destacando para você que no ano de 1980, a Rede Globo criou o MPB 80 e Guilherme Arantes inscreveu a música Fantoches do LP Coração Paulista, que chegou até a segunda fase classificatória. O festival foi organizado pelo saudoso Augusto César Vanucci, que divulgou o cantor Gessé e os sucessos Rastapé e também A Massa, com o baiano Raimundo Sodré. Também promoveu o retorno da cantora Joyce, do Quinteto Violado e de Leci Brandão. O vencedor foi Oswaldo Montenegro com Agonia. Só grandes nomes, não é? Vamos com música! Guilherme Arantes, no Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Quem entrou pela manhã, freando na estação, no ar frio, vapores brancos da nossa respiração, se misturando com a fumaça. Levei suas malas até o seu vagão e te abracei em silêncio até o ranger das rodas começando a andar. É hora de partir, o coração sentir saudade de você. Começando a andar, é hora de machuquei o choro, engoli o seco. A tua ausência agora, meu caminho é bem mais triste de trilhar. É hora de partir, o coração sentir saudade de você. Central da Biografia, de volta! Guilherme Arantes, hoje é o grande destaque, o grande nome da MPB. Olha, meus amigos, minhas amigas, Guilherme Arantes manteve uma conduta irrepreensível no que diz respeito à aceitação do resultado oficial quando recebeu os prêmios das mãos de Zé Ramalho, um comportamento que, a julgar por uma de suas composições, a música Aprendendo a Jogar faz parte de sua filosofia de vida. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Grande música! Bora com música! Pega pra você, Guilherme Arantes! Central da Biografia. Guilherme Arantes também era grande compositor. Ouça esta bela canção. O dia em que o amor chegou, eu tava sem respirar. O teu olhar passou, me pegou pra valer. Barco do riso atracou na praia do meu olhar. O mar refletia o céu e eu me vi em você. No dia em que o amor chegou, eu tava sem respirar. O teu olhar passou, me pegou pra valer. Barco do riso atracou na praia do meu olhar. O mar refletia o céu e eu me vi em você. Nosso amor vem sem pressa de chegar. Seu, você chegou a conta. Estamos de volta! Especial Central da Biografia com a grande fera Guilherme Arantes. Meus amigos, amigas, já foram 24 músicas de Guilherme Arantes inseridas em telenovelas da Rede Globo, tá bom? A música Amanhã da novela Decidez, a música Deixa Chover na novela Baila Comigo, você se lembra? Também Um Dia, Um Adeus, da novela Mandala, Ouro, da novela Sassaricando, entre tantas outras. Algumas compostas ou adaptadas, especialmente para a trama da novela. Como Raça de Heróis, da novela Que Rei Sou Eu, Fio da Navalha, Partido Alto e Sob o Efeito de um Olhar, da novela Vamp, você se lembra? Então tá, fala em lembranças, boas lembranças, Guilherme Arantes e música pra você. Você está ouvindo... Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Depois dessas belas canções, a gente continua destacando Central da Biografia, hoje com Guilherme Arantes, que também fez músicas para especiais infantis. O grande destaque foi com o Lindo Balão Azul, na voz dos intérpretes do especial que a Rede Globo apresentou, em 1982, marcando 100 anos da obra de Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo. A música se destacou na trilha sonora do especial e se tornou um grande hit, obtendo execução maciça no Brasil e vários países, conquistando o disco de platina para a gravadora Som Livre. Sem sombra de dúvidas, Guilherme Arantes é uma grande fera. Que delícia! Central da Biografia hoje com Guilherme Arantes, destacando para você esta grande fera, este grande nome. Eu confesso para você, meu amigo, minha amiga, você que ouve, sou muito fã do Guilherme Arantes. Meus amigos, outros especiais infantis aconteceram na Globo e Guilherme Arantes ainda compôs Acorda Saci para a turma do Pererê do Ziraldo, cantada por Vanderléia.

você merece ter. E eu sei te amar como ninguém mais. Ninguém mais. Como ninguém jamais se amou. Ninguém jamais te amou. Te amou. Central da Biografia. Você. Que bom, Guilherme Arantes, já quase chegando ao final do Central da Biografia com esta grande fera, a gente destaca que no ano de 81, Elis Regina estava de volta às paradas com Aprendendo a Jogar, a música que Guilherme Arantes fez pensando na voz dela, nos recursos vocais que Elis Regina possuía. Ela também gravou Só Deus é Quem Sabe. O rei Roberto Carlos já tinha recebido várias composições de Guilherme Arantes, feitas especialmente para ele, e gravou Toda Van, Filosofia, no disco de 88. Caetano Veloso foi um ponto alto na carreira de Guilherme Arantes, que regravou Amanhã com voz e violão, acústico, no disco Totalmente Demais, no ano de 1990. Mas, meus amigos, eu gostaria aqui de agradecer você pela companhia muito agradável. Infelizmente, estamos chegando ao final de mais um Central da Biografia. E falar do Guilherme Arantes é bom demais, né? Ó, um beijo no coração de cada um de vocês. Continuem acompanhando os trabalhos, os nossos trabalhos, no Central da Biografia. Um grande beijo para você. Fiquem todos com Deus. Você, toda a sua família e os seus amigos. A gente se encontra por aí. Um beijo do Negrão Edgar de Souza. Tchau, galera! Você ouviu? Você ouviu? Central da Biografia. Talentos e grandes intérpretes da música. Central da Biografia. Histórias. Curiosidades. Discografia. Agendas de shows. E muito, muito mais. Começa agora. Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central, Central da Central, Biografia. Biografia. Central da Biografia.